Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Dissemos, não é um disco que marca o regresso dos Beulah, mas o que é que importa isso? É o seu vocalista Miles Kurowski no seu primeiro álbum a solo, finalmente, e tão bom como os discos que lançou a sua banda, esses mesmos Beulah. Chama-se Desert of Shallow Effects e por aqui ouvimos mais uma vez Dog in the Burning Building. É o início das 2 horas de Orelha Extra. Olá, bem-vindos sejam. I was talking to you. Personality shines through. But I would like to touch you. Ooh. I'm a fool for you. For you. was talking to you, to you. Personality shines through. But I would like to touch you. Que donne Serafina's Tears na sempre excelente Static Caravan. Chama-se Change is Good. Vários convidados por aqui a fazerem parte do alinhamento dos músicos que dão uma ajuda a Serafina's Tears neste álbum, como por exemplo Robert, ou melhor Sebastian Rochford, dos britânicos Polar Bear, o combo jazzístico que também não demora a rodar por aqui. Os temas foram dois e com os títulos GSO Hage e Margoton Serafina's Tears. I'm not afraid to till we're the smoke stove. Till we're the smoke stove. Till we're the smoke stove. Till we're the smoke stove. Put on the reset. With remote control. Back to another bowl. With no there is no hope. Till we're the smoke stove. Smoke stove. Dimension. Duas horas de orelha extra no FM da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, respectivamente 107.9, 102.7 e 93. Também o streaming direto nas páginas da NET de cada uma destas estações radiofónicas, RUC.pt, RUA.pt e RádioCastrense.net. E para completar o ramalhete, depois o podcast e o alinhamento dos temas e bandas que por aqui vão soando em orelhaextra.com. Sons iniciais para hoje a pertencerem a Miles Kurowski, depois também um novo álbum para Serafina Steer, e atrás acabamos de ficar com uma banda já mítica dentro do género pop-punk, com o seu início em 2003. Vem agora editado uma cassete com temas não incluídos nos seus álbuns de originais, pela Berg Records, a editora californiana que acaba de nos dar também em cassete reedições dos históricos Cleaners from Venus, mas isso é outra conversa para outras horas da Orelha Extra. Os Clorox Girl de Demos, Rarities and Hurleys 7 Inches, que por aqui soaram com Getaway, Hitman, Trashy Daydream e This Dimension. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? For a ao excelente disco de Howen Paulet, Domino, Earthlands. Tema abertura Midnight Directives. E há algum tempo que aqui na Orelha Extra não soava o excelente músico do Mali, tocador de Ngoni. Falamos, claro, de Baseku Koyate, acompanhado pela sua banda, Ngoni Bai, o último álbum I Speak Fula, que bem recentemente saiu nos Estados Unidos da América e imagine-se através da Sub Pop. Por aqui fica um tema que, salvo erro, nunca tinha soado nestas duas horas. Laden. Yeah.

É o álbum mais fácil, mais acessível, mais pop e talvez por isso também mais radio-friendly de Joanne Newsom. É o terceiro na sua carreira e também um álbum triplo, 3 CDs ou 3 LPs em vinil, como é o caso do que por aqui temos. Chama-se Have One On Me e desta vez resolvemos retirar o primeiro tema do primeiro disco Easy, Joanne Newsom, nestas 2 horas de Orelha Extra, com Fernando Cabrita via Rook, Rua e Castrense. E de regresso, a banda liderada por esse carismático J.D. Wilkes e que traz agora na sua formação, com alguma surpresa para nós, o excelente guitarrista dos Denison Kimball Trio, ou dos mais conhecidos e agora regressados Jesus Lizard, Duane Denison. Falamos dos Legendary Check Shakers. Disco para os Legendary Check Shakers, a banda liderada por esse excelente tocador de harmónica, como se acabou de comprovar, J.D. Wilkes, novo álbum, a editora também criada pela banda, Colonel Knowledge, chama-se Agri-Dustrial, e por aqui ouvimos Night Ride, agora que contam nas suas fileiras com o excelente guitarrista Duane Denison. We'll be right back.

hip mausoleum. To know is to love you, but I've never met you. I watch you go down like a rope from a tower. Ask you for love and you give me an hour. Someday we'll Time We Love You, Siggy Boys, e desse lado, diz ele e dizemos nós, e até falar ao contrário, Robin Hitchcock de volta, mais os seus Venus 3, Peter Buck, Scott McGaugh e Bill Rieflin, e desta vez neste novo disco a contar com excelentes, excelentes colaborações, como a de John Paul Jones, dos Led Zepp, também Nick Lowe e Johnny Marr, que escreveu o tema primeiro que por aqui rodamos, e também o corrente single Ordinary Millionaire. Ouvimos depois Sicky Boy. O álbum novo chama-se Propeller Time. Final da primeira hora de Orelha Extra. Regressamos já a seguir para fazer a segunda e a última. Para o fim desta primeira hora fica David Sylvian, do último Manafon, Snow White in Appalachia. Half-life, she moves in a half-life, imperfect. From a place on the stairs, or sat in the back seat, sometimes you're only a passenger in the time of your life, and the snow on the mattress blown in from the doorway, it would take pack mules and provisions to get out alive.

Foi uma excelente notícia, recentemente divulgada pela própria banda, de voltar ao ativo com concertos marcados para o Reino Unido, o resto da Europa, principalmente a Europa continental, claro, e também a América do Norte. Isto a partir do final deste ano, de dezembro em frente. Falamos, claro, dos canadianos Godspeed You, Black Emperor, de onde retiramos do seu álbum de 2002, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, o tema Monheim, com a introdução de Murray Austrill, They Don't Sleep Anymore on the Beach. É o início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, sempre ao sábado. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't Orelha Extra, spreading the gospel around here. uma excelente banda de Nova York, e nem vale a pena dizer de que bairro é que são, pois não? Não sei o que é que esta gente lá por Brooklyn anda a tomar, mas nós cá em Portugal dizemos que deve ser da água. Estreia para os Keep Away, um EP de nome Baby Style, Yellow Wings. Parade held on on Saturday until Wednesday. And the autumn stays till then. A picture and electrical parade. Don't change it or rearrange it anyway. Before an eagle has an accident, please send in for an ambulance and mend the Milky Way again. When the Saturday Main Street Electrical Parade is on, if you need some oxygen, call a paramedic in and make believe that some old magnate can only see before and after rain. When the Saturday Main Street Electrical Parade is on, when the Saturday Main Street Electrical Parade is on, when the Saturday Main Street Electrical Parade is on. Excelente disco para Richard Davis, editado em 1997, de nome Telegraph, recuperado a semana passada, também hoje por aqui no Orelha Extra com dois temas, Papillon e Main Street Electrical Parade. Richard Davis, que fez também essa obra-prima juntamente com Eric Matthews, mas uns anos antes, em 1994, de nome Cardinal. A ver se encontramos por aqui o disco que há de rodar em próximas emissões da Orelha Extra. Voltamos novamente a Nova York, agora para escutar The Secret History. That Never Was é o segundo álbum para a formação The Secret History, que conta com Liza Ronson, filha de Mick Ronson, para os mais distraídos, o excelente, excelente guitarrista, excelente músico que esteve demasiadamente na sombra de David Bowie. O tema foi Johnny Anorak. It's time again. Calling all aliens, spoilers. Calling all aliens, spoilers. Calling all aliens, spoilers. Calling all aliens, spoilers. What the hell is this place? São discos a ter muito em conta para este ano 2010, o novo Midlake, The Courage of Others, que por aqui passou com Bring Down, e também o mais recente para Robert Pollard, chama-se We All Got Out of the Army. Vamos ouvir Cameo of a Smile e Is Nightwood Photographs. Música. sex monkey in many years and many tears in common love before the fall. Well behaved in uniform, not a catch, not what you are. Never better nor never be, no kin to me, but now you are. I saw his knighthood photograph in sunlight over drinks, fading into yellow streaks of royalty down the sink. And now it's yours and now it's mine. We wait for better times in increments divine. So what if summer turns to winter? We're still having good times. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã no ar aos sábados. Welcome to the future. I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us the bone, but save the plea. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate. Throw us a bone, ye men of greed. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, redemption day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom, freedom, freedom. Editado pela altura em que faria 78 anos, o disco que marcou a colaboração entre Johnny Cash e Rick Rubin, devido ao falecimento do primeiro, 3 meses depois de completar estas canções, reunidas agora no volume final para a série American, no caso American Six Ain't No Grave, e porque escutamos o tema original de Sheryl Crow, Redemption Day. Johnny Cash, nos minutos que nos restam da segunda e última hora de Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia, depois às 19 horas na Rádio Universitária do Algarve e, finalmente, na Rádio Castrense, às 21, emissões sempre conduzidas por Fernando Cabrita. Ainda tempo para escutarmos o álbum estreia para os La Strada. Chama-se New Home, Baptism e depois Where You Want to Go. Tears. This game we played 100 years. A drink to remembrance from a dusty glass. Then out of the bar and into the snow. You may call it sudden, you may call it mundane. This road I must walk down has only one lane. I'll leave my slow town and you behind. To the river to wait in line for my baptism. Ah! store. I don't know if it's in my head. I don't know if it's in my head. Innocence struck dumb and pinned amid the roar. Whenever I look down, I see the killing floor. I don't know if it's in my head. I don't know if it's in my head. Saída com os La Strada, New Home. Até o fim, a dupla High Places. O seu último trabalho através da Thrill Jockey, High Places vs. Mankind. O tema The Longest Shadows. Já sabem, podcast em www.orelhaextra.com. Se querem entrar em contacto connosco, façam-no através de orelhaextra@sapo.pt. Adiós. Thank you. Thank you.